fila. Vai na fé, na certeza, vai lá. Vejo que vários manos desiste aí. É impossível vir em bom lugar. Tá de pé, então firmeza. Vai que vai, vai, vai, vai. Função, RHK. Fundão, Itapemi no Aueba. É muito louco aqui estar. Firmex, DBS, a quadrilha. Tamo junto na. Pode acreditar, vocês acabaram de ouvir aí DBS e a quadrilha. Participação especial Império GO e Função RHK. Você continua sintonizado por aí, porque na sequência tem muito mais. Muito mais.